Fala galera, aqui é o Ari e este é mais um podcast Pay-Per-View. Isso aí, já faz tempo que a gente fez o último podcast e eu já estava aí com saudades de vocês. Então, o tema de hoje será o Cubo Pauper. A gente vai trazer alguns convidados hoje para explicar um pouco mais aí sobre o Cubo Pauper, né? Mas eu vou fazer uma breve introdução para vocês. Para quem nunca ouviu falar de Cubo Pauper, né? Eu vou falar primeiro de draft. Não sei se vocês já conhecem o draft. Ele é um formato da Wizards, né? Um formato limitado, normalmente jogado em lojas ou no Magic Online, onde alguns jogadores, né? Normalmente 8 jogadores, e todos sentam em volta da mesa. Cada um abre o seu primeiro booster, vai escolher uma carta ali, das 15, né? E vai passar o seu booster pro lado direito, por exemplo, certo? Vai fazer isso até acabar o primeiro booster. Então você vai ter 15 cartas na mão de novo, né? Vai fazer isso com o segundo booster, até ter 30 cartas. E vai fazer isso com o terceiro booster, tendo 45 cartas. Então a partir daí você vai juntar as lands básicas e vai montar o seu deck, né? Que normalmente aí tem 40 cartas e não 60, como no formato construído. Beleza. Isso é um draft, né? E geralmente é feito aí com uma coleção, seja ela coleção de T2, no caso. É muito comum utilizar a última coleção aí do Magic para fazer o draft. Qual que é a diferença do cubo, então? Aqui, diferentemente do formato limitado, você escolhe as cartas que vão estar no seu booster. Não em cada booster, mas sim no seu cubo em geral. Então essas cartas são embaralhadas e agrupadas de 15 em 15, formando um booster novo a cada vez que você joga o seu cubo, certo? Então no cubo Pauper são utilizadas cartas comuns para você poder jogar. Como eu disse, a gente vai explicar isso com mais detalhes aí depois no podcast. Antes de chamar todos os convidados, eu queria passar alguns recadinhos aí para vocês do Pay-Per-View. Recentemente a gente publicou aí vários artigos lá no blog, então se você não conhece o blog ainda, acessa lá, pay-per-view.wordpress.com. O último artigo que a gente publicou foi um artigo do Gabriel Sansigolo, onde ele faz um deck view, né, um deck tech do Eldrazi Tron. Então esse foi o último artigo, mas recentemente também a gente publicou aí um report do Super Pauper CLM10, né? Tanto o do Eli, que é jogando de Boros, e como o meu report também, que foi jogando de Wrecked. Então tudo isso está lá no blog, a gente vai deixar o link aqui para vocês do blog, dá um pulinho lá e dá uma olhada. Além disso, a gente também está listando todos os decks classificados aí do Nacional Pauper 2018. Então, como vocês sabem, a organização, ela desde o ano passado, ela divulga todos os decks classificados, né, na página do Facebook deles. A gente tomou a iniciativa aí de cadastrar esses decks de uma forma mais organizada lá no DeckStats, para você analisar melhor. E o DeckStats também, ele é bem interessante, porque ele mostra estatísticas do deck, né? Então você vai conseguir enxergar ali a curva de mana do deck, vai conseguir enxergar quantas criaturas, feitiços, instantâneas, terrenos, todos os tipos de cartas que tem no deck. Então fica mais fácil aí para você analisar como está o cenário do Pauper físico aí no Brasil, né? Outro recado também que eu queria dar para vocês: eu tenho visto muita gente nova entrando no Pauper, e até mesmo pessoas antigas, assim, que às vezes encontram uma carta e não sabem se ela é válida no Pauper ou não. Bom, para saber se uma carta é válida no Pauper, a gente já mencionou outras vezes aqui, eu vou reforçar somente de novo aqui. Entre no site scryfall.com, a gente vai deixar o link aí também no blog, e pesquise a carta. Se a carta for válida no Pauper, ela vai vir junto com o resultado da carta, né? Junto com a imagem da carta, vai estar falando quais formatos elas são válidas. Se ela for válida no Pauper mall, ela vai estar marcada lá que é válida no Pauper, tá? Se ela foi printada como comum apenas no papel e não foi printado como comum no mall, ela não vai ser válida no mall. Então essa carta não vai ser permitida aí nos campeonatos mais importantes que a gente tem jogado aí do Pauper, beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês curtam o podcast de hoje. Vamos chamar aí nossos convidados. Beleza, galera? Então a gente está aqui com os nossos convidados. Eu vou apresentar aqui para vocês. Primeiramente eu vou falar aqui com o Paulo, mais conhecido como Punisher aí, né? Ele é de Jundiaí. E mais uma vez o pessoal de Jundiaí dando uma força pra gente no podcast. E aí, Paulo, beleza? Beleza, ali você. Tranquilo. Preparado para falar aí do cubo? Opa, estamos aqui para isso. Beleza, vou continuar a apresentação aqui. Tô com o Koji também, que é um amigo nosso aqui, Leandro Koji, né? Amigo nosso aqui de São José. E aí, Koji, tranquilo? Certo, ali. E aí, beleza? Vamos aí ver se eu consigo contribuir com algumas informações aí para o podcast. Com certeza. Temos também a Jota, conhecido já da casa. E aí, Jota, tranquilo? Fala aí, beleza? Boa noite para todo mundo. E temos o Eli. Eli, chegou, Eli? Nem tanto. Mas tô aí. Vamos contribuir aí. Agradeço a presença do Pode e do Paulo. E vamos secar isso aí. Beleza. Então, bora lá pro assunto, né, que interessa aí pra galera. Eu até pedi aqui pro Punisher, né, pra ele fazer uma introdução pra gente aí do que é o cubo, né? Consequentemente, ele vai falar um pouco de draft aí pra gente. Bora lá, Paulo. Beleza. Bom, cubo, em teoria, nada mais é que um draft, porém com, como é que a gente fala assim, uma carta de cada. Tem, o nosso cubo é Pauper, por exemplo, tem um o Drifter, que é o Vaga Pensador, tem um Lightning Bolt, que é a instantânea que dá 3 de dano com uma mana vermelha. Tem uma carta de cada das, abre parênteses, melhores cartas Paupers que você pode achar por aí. Então a gente sorteia, né, as cadeiras de cada jogador e começa a draftar. São busters de 15 cartas, 3 busters para cada um, aleatório, né, sem ver, sem escolher cor nem nada. E começa a draftar. E qual que é o esquema? O que você está fazendo ali? Quando você abre os seus primeiros 15 cartas, você começa a separar uma carta por vez e passa o buster para um lado. Essa, separar uma carta por vez, serve tanto para você pegar uma carta para o seu futuro baralho que você vai jogar o campeonato, ou para tirar uma carta em potencial que não esteja na sua cor, que não faça parte do seu baralho, mas que pode ser difícil de enfrentar. Por exemplo, uma carta que deu bastante trabalho no primeiro cubo nosso foi o Battle Screech, que é o Guinchado de Guerra, que é um feitiço, que são 2 manas brancas e mais 2. Ele coloca dois tokens de pássaro e tem o flashback tapando 3 bichos brancos. Faz mais 2 tokens de pássaro. Então, numa corrida de um bicho contra um bicho ali, realmente, se uma carta fazer 4 passarinhos é uma dor de cabeça enorme. Uma das cartas que, por exemplo, a gente gosta de cortar depois do primeiro cubo, se alguém tiver não jogando com branco. Então, depois que você começa a separar os primeiros 15 cartas, você tem um tempo, né? Acho que, se não me engano, é 1 minuto, é isso, Leandro? Olha, eu tenho um cubo, mas aqui a gente acaba meio que convencionando esse tempo para selecionar as cartas. Como é mais assim, casual, for fun, a gente, assim, a primeira rodada do booster, primeira vez que o booster passa na sua mão, a gente deixa um tempo maior, e aí conforme vai diminuindo as cartas, né? As pessoas vão selecionando as cartas, a gente vai diminuindo esse tempo, para não ficar muito assim cansativo e demorado, né? Certo. A gente faz isso aqui também. Tem um aplicativo no celular aqui que ele já tem um timer. E o timer, depois que você escolhe as primeiras 15, ele dá acho que 1 minuto para você ver. Aí você dá uma olhada, ver se você pegou uma boa quantia de bichos, de criaturas, ou Certo. uma boa quantia de removal, ou se você precisa de algo para consertar a sua curva de cor, se você está jogando com mais de uma cor, né, no draft ali. E a partir daí você parte pro próximo. Teoricamente, acho que se alguém tá ouvindo aqui a gente falar do draft, provavelmente já viu o pessoal lá da Star City, dos Pro Tours, o campeonato pessoal jogar draft. É o mesmo esquema, porém é Pauper e uma de cada. Então você sabe que se você pegou, por exemplo, um Lone Missionary, que é aquela criatura 2/1 que custa uma branca e uma qualquer, entra em jogo e ganha 4 de vida, você sabe que não vai ter outra. Então, assim, você pode montar toda uma interação baseado em saber que ninguém mais vai ter aquela carta, ninguém mais vai estar com aquelas mesmas cartas que você está jogando. O que deixa Exatamente. o negócio muito bem competitivo, né? E só assim, complementando, eu acho que você esqueceu de falar, pessoal, a diferença de um cubo para um draft de selado é que as cartas que estão no cubo já são pré-selecionadas. Então, Por exemplo, no meu caso, eu acredito que seja o seu também. Você pegou as cartas que você queria, colocou no seu cubo. Toda vez que você for draftar, vai vir uma de cada uma dessas cartas que você separou antes. Então, essa é eu vejo como a principal diferença para um draft de selado. E a parte legal também é que, por exemplo, no Pauper, a gente tem uma lista de cartas banidas, né? Eu vou citar aqui as do final do Storm. Grapeshot, Empty the Warrens e Temporal Fissure, que era aquela, uma vermelha e uma genérica, dá um de dano, tem Storm. Uma vermelha, três genéricas, coloca duas fichas de Goblin, tem Storm. E uma azul, quatro genéricas, devolve permanente alvo para a mão do seu dono e tem Storm. As cartas elas eram muito fortes porque você podia jogar com quatro cópias dela e quatro daquelas mágicas que geravam mana. Exato. E ainda tinha um baixo custo. No cubo, por você ter uma só de cada carta, o power level dessa mecânica de Storm acaba sendo assim, um pouco mais fraco. Então não gera tanto impacto você ter as cartas banidas no cubo que você deseja montar, né? Com certeza. E esse é um fator bem gostoso do cubo também, porque, tipo, cara, quem aqui de todos vocês que estão fazendo podcast, quem não gostava de jogar com Treasury Cruise, aquele feitiço que tem Delve azul, um custo alto de mana, mas dava 3 draws se você tirava várias cartas do cemitério e exilava. Quem aí não curtia? Cara, a carta mais legal que do azul, depois de Counterspell, na minha opinião. Essa é uma carta que é banida em vários formatos, né? E a gente pode utilizar ela no cubo Pauper aí, né? Exato. Na época que ela jogava Pauper, até o Burn tava com Splash Brasil pra usar ela. E, tipo, tirando ela também, o Drake ou outras cartas banidas, você pode incluir tudo no cubo, porque como o Lê já falou, como o Koji já falou, não tem a mesma mecânica, é uma de cada. Então a carta, ela vai continuar sendo boa, mas ela não vai ter um power level que vai desequilibrar o seu cubo. Ela vai deixar seu cubo mais gostoso de jogar. Tipo, se vou sentar aqui, vou castar um Treasury Cruise, vou fazer um Drake desvirando as manas. O negócio fica bem mais gostoso de jogar com essas opções. Um comentário que eu queria fazer, né? Assim, eu não tenho o cubo, né? Eu não montei e tal. Mas, assim, uma pessoa que assiste de fora, a pessoa montando o cubo, e eu já joguei algumas vezes, né? Um draft de cubo. O interessante é que a gente que gosta do formato Pauper, né? A gente consegue ver todas essas cartas aí lá, né? Então, assim, é diferente de você jogar um draft selado aí de uma coleção da Wizards. Que tem a parte interessante também, que é a temática da coleção, né, e tal. Tem o lore e tal. Mas no cubo aqui do Pauper, a gente acaba... Tem a nossa lore, né? A lore do Pauper ali, do formato que a gente tá vendo. Então, assim, é bacana. É bacana você jogar o cubo por causa disso, um draft, né? E tem toda essa dinâmica do draft, né? Não deixa de ser um draft porque a gente tá jogando com carta do Pauper. Então, você vai ter todas aquelas técnicas de draftar, de escolher as melhores cartas, né? De montar o seu baralho. Então, tem tudo isso com as cartas do formato que a gente ama. Então, isso pra mim é a parte mais da hora de jogar um cubo Pauper aí. Inclusive, só complementando uma coisa que você falou, num draft de selado, geralmente, não sei se eu não tenho certeza agora, que faz tempo que eu não compro booster, mas a proporção é uma rara, 3 incomuns e 10 comuns e uma foil, né? E essa foil pode ser rara, comum, incomum, ou às vezes mítica também, alguma coisa assim, né? Bom, de qualquer maneira, na hora que você faz o draft, você usa muitas cartas comuns e uma hora ou outra você casta uma incomum, uma rara, com um impacto na mesa. E no cubo você só vai estar jogando praticamente sem as bombas. Na verdade, eu acho que o cubo Pauper, o power level dele, acaba até sendo maior, porque, que nem você disse, a maior parte das cartas que a gente usa aí num draft, né, são comuns. E uma bomba ou outra que é rara, né, ou incomum, e às vezes até power level menor que uma carta do Pauper, que é comum, né, que a gente sabe que as cartas do Pauper tem um power level grande, né, em comparação às cartas aí do T2. Então, às vezes um baralho que você montar aí do Pauper num cubo, né, num draft, pode sim ter um power level maior. Tenho acompanhado um pouco mais de perto essa questão de draft, que eu acho que você aprende bastante, né? Você como jogador consegue evoluir bem, né? Aprendendo no draft, né? Sai de situações, né, difíceis, etc. Eu acho que isso que o Koji falou é interessante, porque assim, eu tenho observado que boa parte dos jogos, aí acho que pelo menos uns 70% dos jogos, são resolvidos pelas comuns, entendeu? Dificilmente entra ali uma carta muito forte, porque primeiro que ela vai entrar, ela vai ser removida, né? Ela vai acabar sendo alvo, e por ela ter um poder muito grande sozinha, ela vai tentar ser eliminada de alguma forma. E aí quem acaba ganhando o jogo são as criaturas pequenas, e principalmente as criaturas com habilidades de evasão, né? Seja voar, seja um atropelar, seja um iniciativa, que às vezes é meio... O pessoal ignora um pouco, mas é uma habilidade muito relevante em formatos limitados. Então, assim, esse ponto é interessante, sim. Você realmente vai acabar ganhando boa parte dos jogos com cartas comuns, ou às vezes cartas simples. Com certeza. E, tipo, verdade. Uma coisa que, se você parar pra pensar assim, tanto os drafts selados dos campeonatos grandes, seja Pauper ou não, bom, nesse caso, melhor não sendo Pauper, você pode ver que a maioria das listas as cartas são comuns. Não tem uma de cada, mas os baralhos, sei lá, 60%, 70% deles são comuns. Então, quer queira, quer não, você já está envolvido ali no Pauper Draft de uma maneira ou de outra. Só muda se você tem uma de cada ou não. É, e só para finalizar essa parte do que é o cubo, né? E como a gente vai fazer o draft dele... Pra quem não conhece ainda, né, ou nunca participou de um draft e tal, geralmente os baralhos, eles não têm 60 cartas, igual no Pauper, né, igual no Construído. São 40 cartas, é isso mesmo? Vocês podem confirmar? Geralmente eu de entre 40 e 45 cartas, mas o recomendado é sempre usar 40. Sempre 40, né? Então, tanto é que, por exemplo, se a gente for fazer um draft aí de 4 pessoas, a gente vai usar 3 boosters de 15 cartas pra cada pessoa, né? Isso. Beleza, então para 4 jogadores, 180 cartas. E daí cada um vai pegar 3 boosters, né? Que vai ser feito ali randômico, esses boosters, né? Daí eles vão começar o draft. Então vai abrir um booster, vai passando, né? A pessoa vai escolhendo uma carta até acabar essas 15 cartas. Depois vai pro próximo booster até acabar todos os boosters. E no final todo mundo vai estar aí com 45 cartas de novo, né? E vai montar um deck ali com 40 cartas. E daí os terrenos, eles não estão nessas 15 cartas, né? Eles estão por fora. Depois a pessoa pega os terrenos básicos, no caso, né? Os terrenos duais ou os terrenos não básicos, eles estão no booster, né? Isso, exatamente. Só os básicos que você pega por fora para complementar. Beleza, então daí eu acho que com essas informações a gente consegue encerrar, né, a introdução do que é um cubo e um draft. A única informação também que eu queria citar aqui, né, é sobre o mesão. Eu não sei se o pessoal costuma jogar aí nesses drafts que eles fazem aí do selado, né, o mesão. Mas no cubo Pauper te possibilita você montar um cubo pensando no mesão também. Então você pode colocar umas cartas bem interessantes pro mesão. E se a galera que você quer montar um cubo aí for mais do for fun, mais do mesão, né, fica interessante também. Inclusive, acho que o seu tem algumas cartas assim, né, o Koji? Eu tenho, tem bastante. Quando eu montei o meu cubo, eu pensei numa temática mais mesão mesmo, o forfã mesmo, né, no casual. Aí, um tempo depois, o Valente, um amigo nosso também que gosta bastante de draftar, ele sugeriu de fazer o X1 mesmo. Então, a gente fazia o draft, cada um montava o seu deck e fazia 3 rodadas com 8 players. Mas, assim, o que eu acho legal do mesão, por exemplo, um espectro de Liliana, que é 2 manas pretas e uma genérica, 2/1 voar. Quando ela entra em jogo, cada oponente descarta uma carta. Então, você joga ela no mesão, cara, é divertido pra caramba você ver todo mundo se fudendo. É bem legal. Nada como rir com a maldade com os outros. Ah, com certeza. É a parte mais legal do mesão, cara, né? Nem você ganhar, é você prejudicar o amiguinho. Essa é a parte mais divertida. Ou você fazer um mercador, exatamente. O mercador, ele, pra quem não conhece, eu acho que quase todo mundo conhece o mercador. São 2 manas pretas, 3 genéricas. Ele é um zumbi 2/4. Quando ele entra em jogo, cada oponente perde X de vida, onde X é igual a sua devoção ao preto, e você ganha o total de vida perdido. Então, vamos supor que sua devoção é 4 e você tem 3 oponentes. Você vai causar 4 de dano em cada um e vai ganhar 12. Então, cara, o melhor finisher, melhor... carta pra você renascer no mesão, né? E no finisher, no Full Finisher você vira o alvo e morre. É, isso é o drawback dele. Entendi. E daí assim, fica a critério de quem tá montando, né, o cubo, decidir se uma carta como o mercador seria opressora ou não num mesão, né? Talvez, se o cubo for voltado pra mesão, a pessoa pode decidir não usar o mercador, se ela achar opressora, né? E se não for o mesão, né, o mercador ele fica uma carta mais tranquila ali. Pelo menos assim, é meu ponto de vista. Não sei o que vocês pensam disso. Eu acho que é bem difícil ser opressora, porque assim, é uma cópia só, né? Sim. Então é bem difícil ser ela ser opressora, assim, a ponto de não entrar no mesão por causa desse fator. Também acho. E assim, o legal de você ter um mesão é você poder usar essas cartas que afetam vários jogadores e você pode se beneficiar disso. Então, assim, eu não vejo por que alguém não colocar o mercador. Até porque o mercador é uma das principais staples pauper. E é meio chato você ter o cubo e você não ter uma das staples dele, né? Acho que seria, não sei, ele seria meio incompleto, na minha opinião. Eu sinto, eu compartilho dessa opinião também. Tipo, você pega pra jogar e não tem a carta que você costuma usar no seu baralho, pauper, não tem um mercador, não tem um Ratos da Cripta. Aí você, pô, chato, né? Eu uso a carta no baralho e não tenho no cubo aqui pra poder me divertir com o pessoal. O ratinho é legal no mesão também, viu? É bem legal. É um terror. Vocês já viram como é que o Koji adora ter amigos, né? Bom, agora eu queria voltar no assunto aqui para saber o que motivou, né, vocês a montarem o cubo aí de vocês. A primeira vez que eu ouvi falar de cubo, né, eu vi no YouTube aí, explicando o que era, achei muito interessante, mas eu nunca assim, tive vontade de montar um cubo, até eu jogar a primeira vez, né? Então, o que motivou vocês a montar esse cubo aí? Normalmente um cubo para 8 jogadores tem 45 vezes 8, 360 cartas. A parte ruim disso é que chega uma hora que se você começa a jogar frequentemente, você já fica meio manjado as cartas que tem, as sinergias que podem rolar. Então, só justificando por que o meu cubo tem quase 1000 cartas é para evitar esse tipo de coisa. Então, tudo que era carta pauper eu tentei colocar lá, lógico, tentando manter uma sinergia, uma temática legal. Bom, e agora respondendo a pergunta do Ari, né, o que me motivou a montar o cubo, tinha uma época que não tinha uma variedade tão grande dos decks pauper, e eu comecei a jogar pauper na época que tudo era muito barato, então eu tinha praticamente toda a minha pool fechada. Aí eu vi uma vez, né, num fórum, alguma pergunta assim, qual é o seu formato de Magic, qual é o formato de Magic que você mais gosta? E aí, várias pessoas falando Modern, Commander, Legacy, até que alguém falou cubo. Aí eu vi aquilo lá, não sabia o que era, comecei a procurar, a me interessei, vi um vídeo ou outro. Aí eu tinha um book gigantesco, olhei para o meu book, pô, muita coisa eu aproveito, acho que tem umas staples repetidas aqui. E aí quando eu fui ver, eu tinha mais da metade, sim, pronta já. Aí eu só fui correndo atrás do resto das cartas para tentar montar, e depois tentar convencer o pessoal a jogar comigo, né? Porque não adiantava nada ter cubo e não tem com quem jogar. Mais ou menos isso. Show de bola. Bom, no meu caso, eu já sempre gostei bastante de jogar T3, que é o selado e o draft, né? O selado é aquele formato que você já recebe as cartas e monta um baralho de no mínimo 40 cartas também. E o draft, que é o que a gente acabou de explicar. Mas uma vez eu já gostava do Pauper, um amigo aqui de um dia aí, o Ivan Chita, ele tem o Pauper Foil brilhante dele lá, show de bola. Falou, Punisher, a gente vai jogar aqui, tá afim de jogar um cubo com a gente? Tinha acabado de jogar um campeonato Pauper, falou, bora lá, não tô fazendo nada, vamos lá. Aí a gente pegou e começou a montar e tipo, cara, que delícia jogar com... Eu montei um Temur, onde passou toda a parte vermelha boa dos removals, que era Firebolt, Chain Lightning, Raio Voltaico, todos os removals bons, vermelhos de burn, passaram por mim. Aí os bichos verdes, eu acho que estava aberto essas cores dos meus lados, ficaram comigo, e ainda sobrou Muldrifter, sobrou Deep Analysis, e sobrou um bichinho também, que daqui a pouco eu comento com ele, que é um bichinho de uma edição de diversão, assim, do Magic. E o baralho ficou muito bom, e tipo, aquele dia eu fiz 3-0 lá, eu ganhei o campeonato, e tipo, isso deu uma vontade louca de montar esse cubo e levar isso pra galera que eu jogo todo sábado, pra ter mais um campeonato diferente pra gente jogar. Então, acabou esse campeonato, cheguei em casa, já montei a lista, peguei a lista com o cara, já separei o que eu tinha, já fiz uma want do que precisava, já falei, é agora. Vou montar aí pra galera jogar, que é divertido, tá burro. É, uma coisa interessante aí que o Paulo comentou, né, é que eles jogam um campeonato de cubo, né? A gente aqui em São José, a gente joga o cubo mais for fun mesmo, assim, então a gente participa dos campeonatos aí durante o final de semana, e quando tem um feriado ou um domingo aí que a gente pega pra jogar, a gente joga uma coisa mais for fun, a gente faz o draft aí do cubo. Agora o Punisher comentou que eles jogam campeonato lá como uma forma de variar, né, os campeonatos pauper pra a galera continuar aparecendo. E vocês têm feito bastante campeonato de cubo? Como é que tá sendo lá? Então, aqui a gente já fez 4, mas um não foi totalmente cubo, eu explico. Teve esse primeiro, que eu conheci o cubo através de um amigo, desse amigo que eu citei. E acho que esse foi o primeiro cubo pauper que teve por aqui, mas o pessoal que joga pauper não tava lá. Já tinha ido a maioria de ir embora, então eu joguei com o pessoal que joga Modern, joga Commander. E ninguém, assim, familiar ao pauper. Eu falei, pô, velho, vou levar esse formato que eu achei super, muito gostoso de jogar pra galera que gosta do próprio pauper, né? Faz sentido pra mim. Com certeza. E uma maneira, além de mudar o formato, é que tipo, ah, o pessoal, vamos jogar? Vamos, regular, bora, todo mundo joga. Vamos jogar? Vamos, bora. Aí eu comecei a falar pro pessoal, viu, vamos jogar um campeonato de time? Uma vez eu vi lá no Mundial, o pessoal 3 contra 3, aí um cara do time dá pitaco no jogo do outro. Fica mais social o jogo. Aí a gente começou o campeonato de time também, o pessoal gosta. Amanhã, inclusive, a gente vai jogar campeonato de time aqui. Aí, ó, vamos mudar de novo? Vamos. Aí eu fechei o cubo e falei, ó, o que vocês acham? Vamos testar? Vamos. Aí a gente já fez 3 campeonatos de cubos, tipo, cada vez um arquetipo ganhou. Uma vez foi um UW cheio de passarinho, com Battle Speech, com todos os bichos UW com voar, assim, foi um absurdo de bom baralho, acho que, se não me engano, foi o Orlando aqui de um dia que ganhou. No outro foi um BG, que rampava bastante, do Ivan daqui de um dia aí, não o Ivan Chita, o outro Ivan, também ficou muito bom o baralho dele. E o terceiro baralho, só que eu tô na dúvida, acho que foi um BR do Fábio, BR Control, bem bonito também, cheio de card advantage, com vários bichos do Mono Black, que é o Rager, o Ratos da Cripta, foi um absurdo de bom. E todos baralhos muito diferentes, muito legais, e o pessoal gostou bastante. Aí eu falei, pô, tem mais uma coisa pra mudar, que eu já vi o pessoal jogando lá nos campeonatos lá fora, que é metade o construído, metade o formato que você tá jogando. Vamos jogar um meio a meio? O pessoal topou. Aí esse a gente teve um soft, foi meio cubo, meio pauper, 2 rodadas de cada. Então todo mundo trouxe um baralho de casa e a gente começou com o cubo. A gente draftou, rodou 2 rodadas do cubo e depois 2 rodadas do baralho que trouxe. O pessoal também curtiu. Então, tipo, isso eu acho que, além de atrair o pessoal, é gostoso demais para jogar, cara. Tipo, ainda mais competitivo, sabe? Em forma de campeonato mesmo. É uma forma de variar, né? Pra pessoa também não enjoar do aquele regular, né? E manter a frequência na loja, né? Exato. É bem legal. O pessoal tem gostado bastante. O AJ já comentou, né? Que ele jogou o cubo aí também com o Koji, né? E o Eli, você tem alguma experiência aí, Eli, com o cubo? O cubo realmente só joguei 2 vezes. Mas eu gostei bastante. Acho que o fato de você poder estar num ambiente controlado, né? Ou minimamente controlado, né? Então você controla a quantidade, não, né? As cartas que estão lá, então traz um certo equilíbrio. Claro, você vai depender da sorte, né? De sair outras coisas, né? De conseguir montar uma sinergia. Porque às vezes, por exemplo, no draft, né? Você consegue montando uma sinergia, você consegue escolhendo o que combina e o que não combina. no draft, no cubo, como você já limitou, né? Você restringiu a sua pool de cartas, talvez essa sinergia vai ter que ser um pouco limitada, né? E né, no draft, normalmente você pega na mesma edição, né? Então você tem a mesma temática, o mesmo flavor, habilidades, né, que combinam entre si, criaturas que, né, combinam entre si. Então, assim, o foco não dá para ser o mesmo, né? Também não dá para falar que é um amontoado de cartas, né? Você tem que tentar, realmente só jogando, né? Que você vai conseguindo entender o que é melhor. Então, às vezes você tem que pensar na criatura individualmente e trazer um coletivo forte, e não necessariamente com uma sinergia forte, né? Tem que ser um conjunto legal dentro daquilo que você se propôs a fazer, né? Então, assim, eu sou um cara que joga muito control, né? Mid-range, tem essa pegada de acabar jogando um pouco para trás, né? E limitados tendem a ser o contrário, né? Porque você precisa estar sempre agredindo, né? Você é que... numa situação normal, se o cara te ataca, você procura defender. No limitado, nem sempre bloquear uma criatura é bom, né? É melhor você talvez tomar aquele dano, esperar o próximo turno, ver o que vai dar para você conseguir agredir o oponente, né, com mais, causar mais dano aí. Então esse tipo de estratégia é muito bom. Você vai pensando diferente, né? Você vai agindo diferente ali, aprendendo como é que funciona essa pegada aí. Tanto que o primeiro eu fui uma porcaria e o segundo eu consegui ganhar, foi bem emocionante aí, tava os dois no top deck, e aí eu comecei a comprar bicho, e aí eu acho que foi o Gustavo, não lembro quem foi, se alguém lembrar, me recorde aí, a gente jogou lá na casa do Valente, e eu não lembro quem que era a última pessoa que tava, e eu acabei ganhando. Então, assim, é um negócio muito legal, apesar da minha experiência pequena, e eu também comecei a jogar pré-release agora com mais frequência, que também te dá uma ideia, né, de limitado. Então, assim, eu gostei muito do formato, acho que vale muito a pena quem quiser montar e jogar, ou se tiver algum conhecido, ou juntar um grupo de amigos e cada um vai pegando um pouco de cartas, vai comprando alguma coisinha ou outra, né. Como o Koji falou, né? Pode ser por temática, pode ser por edição, pode ser por formato, né? Mas montem, acho que a experiência é válida. Se ninguém quiser investir um monte, né, com as cartas que tem, para poder ver como é que funciona, como é que é o negócio. Mas é bacana, vale muito a pena. Uma coisa que você falou interessante a ele, que eu gostaria de frisar, né? Você falou assim, não é um montuado de cartas, né? Não é simplesmente pegar um monte de carta ali, uma quantidade específica de cada cor e colocar tudo junto, né? Tem toda... Não existe uma regra, né, para montar, o que existe são recomendações, né? E existem lugares para você consultar o que a pessoa costuma fazer. Então, antes da gente mudar para esse assunto, vai tocar a musiquinha aí, daí depois a gente volta falando aí de dicas para quem está querendo montar um cubo. Beleza, agora a gente vai falar das dicas aí, tá? Bom, sobre regra, recomendação de montar o cubo, eu acho que, tipo, pra montar mesmo, pegar as cartas, o que eu fiz aqui, além de procurar logo assim nas caixas, né, das cartas sobrando, eu postei lá no grupo, o pessoal de Jundiaí é bem gente boa aqui, eu acho que o de vocês deve ser também. Eu falei, galera, tem uma lista aqui de, sei lá, 200 cartas faltando pro cubo, alguém tem, eu compro, tô procurando, vocês têm aí. A maioria do pessoal falou... Foi muito, muito útil nessa parte, procurou as cartas, pesquisou se tinha, passou pra mim o que tinha, falou, Punisher, pega aí, não vou nem cobrar de você, não sei o quê. O pessoal foi muito gente boa ajudando a montar. E em termos de recomendação, assim, e regra, eu acho que a principal que a gente usa aqui é tomar cuidado com a quantia de cartas por cor, pra você não favorecer nenhuma cor, por exemplo, não ter 5 cartas azuis a mais do que as outras cores... deixar no máximo equilibrado que você conseguir para não favorecer ninguém. E uma coisa legal também é ter uma boa quantia de artefatos. Que isso é um artefato, vai em qualquer cor. Então, tipo, principalmente, sabe aqueles artefatos que tem custo de mana ferexiano que você paga com vida? Geralmente, eles têm uma habilidade muito boa e eles se encaixam em qualquer lista. Tipo, pagar 2 de vida num draft, a menos que você seja atacado por um Red Deck Wins draft, que o cara tá no máximo de agressivo, o negócio é muito tranquilo. E a carta se encaixa em qualquer tipo de baralho. É um bom pick pra qualquer um no draft, assim, na hora que tá fazendo. Eu creio que essas, assim, são as maiores regras. Você tem alguma aí, hoje? Cara, tem uma, assim, que isso me fez mudar constantemente o cubo. É você evitar cartas diferentes que têm o mesmo efeito. Por exemplo, a gente tem a Soul Sisters, né? A Essence Warden, a Soul Attendant e a verde, que é a Essence Warden. Desculpa, eu falei Essence Warden 2 vezes, né? A primeira é Soul Warden. Que são uma mana branca, ou uma mana verde no caso da Essence Warden, 1/1, toda vez que uma criatura entra no campo, você ganha 1 de vida. Certo. Aí, assim, pelo menos no pouco que eu li, não teria porquê você deixar a verde e deixar a branca, que faz a mesma coisa. De repente, um cara que tá montando um deck de criatura de fichas, se ele conseguir juntar essas duas cores, ele ia ter muita vantagem sobre os outros. Fora que você tá tirando a variedade de cartas diferentes no seu cubo, né? Era como se você estivesse colocando duas cópias da mesma criatura no seu cubo. Exato. Aí não faz sentido ter um cubo que é uma de cada, né? Já que você Exatamente. Vai por dois efeitos semelhantes. Com certeza. Eu concordo com isso também. Assim, eu diria que tem algumas exceções. Por exemplo, o Young Wolf, que é uma mana 1/1, e ele tem Undying. E aquele Brimble Shoot, que acho que não tem tradução em português, né? É 2 manas, 1/1. Quando ele morre, ele vira. Eles colocam uma ficha de tipo porco, 3/3. Eles são parecidos, mas são diferentes. Aí nesses casos mais particulares eu não fiz esse tipo de alteração, sabe? Ah, no meu também não. Na verdade, o meu ainda tô querendo achar um espaço pro Brimble Shoot, uma criatura muito interessante mesmo. É bem legal. Ele é bem forte, inclusive. Justo. Um outro ponto que eu me lembrei agora também é você tentar manter a identidade das cores, né? Por exemplo, sim, o color P, né? Exatamente. Sim. O azul, ele é muito conhecido por ter as melhores marchas de card advantage e as marchas de anulação. Então, assim, intuitivamente ele vai ter nas suas proporções, na sua proporção, né? Ele vai ter mais mágicas instantâneas e feitiços do que criaturas. Que seria o contrário do verde, onde você vai ter muito mais criatura do que mágicas de não criatura. Então, exato. Você sempre tem que tentar seguir a color pie das cores. Sim, e pra quem não sabe, o color pie, assim, é meio que um sentido pra cor, né? Que no Magic, assim, cada cor vem como, como é que eu posso dizer? Ela vem com uma identidade, ação, né? Isso, uma identidade natural dela. Por exemplo, o verde, o que se mais acha nas cores verdes são cartas para achar terrenos rápidos ou gerar mana muito rápido, acelerar o seu jogo no terreno. Ou os bichos, que são os bichos mais grotescos das cores, aqueles vormes, aquelas coisas que todo jogador que está começando olha e fala: nossa, fiz um vorm 7/6 aqui, agora vai. Sabe, essas coisas assim, bem legais do verde. E todo Verdade. Mundo começa a adorar. Tipo, então eu acho que manter essa identidade das cores é algo muito interessante no draft. E tipo, realmente quando você tá montando ali, você fala, pô, meu baralho tá legal, mas tá faltando um pouquinho de card advantage, um pouquinho talvez de draw, pode ter no azul, ou mais removal, que eu não tenho quase nenhum. Se o cara fizer alguns bichos com voar ali, eu não tenho como lidar. Então eu acho bem interessante, realmente interessante manter esse color P mesmo. Assim, vocês falaram de identidade de cor, né? Mas aí a pessoa tem que tomar cuidado também. Por exemplo, o vermelho, né? O vermelho tem muito burn. Então, assim, dependendo do tamanho do cubo que a pessoa vai montar, né? Se ela colocar todos os burns que ela encontrar, o baralho vermelho vai ficar muito diferente, né? Do resto, vai ficar com pouca variação. Então, ele vai ficar com pouca variedade ali. E não vai ter as mecânicas da cor vermelha, né? Então, assim, a identidade do vermelho a gente acaba levando muito pra essa, né? Pro burn. Mas eu acho que é interessante procurar criaturas, procurar mágica, feitiços instantâneos, né? Colocar em variedade pro deck ficar interessante. Sim. Com certeza. Tipo, você não pode seguir uma identidade só da cor, porque as cores não tem uma só, né? Tipo, é, que nem eu falei do primeiro baralho que ganhou aqui, foi um branco e azul, cheio de criatura com voar. Tipo, o branco tem vários bichos rápidos. E a habilidade inicial ali, eu diria, do branco é a iniciativa. Mas ele também tem muito bichinho com custo baixo e com voar. O que casa com o voar, que é a maior habilidade, vamos dizer assim, das criaturas azuis. Então, tipo, você tem... Seguir identidade é legal, mas você tem que seguir todas elas, né? Nesse caso, você não pode abandonar uma. E ali, esse exemplo do vermelho que você citou, esse é um dos motivos pelo qual o vermelho é considerado a cor mais forte do cubo. Do cubo pauper, né, no caso. Ele consegue ser muito agressivo, né? Você consegue um mono-red, ele consegue ser muito mais rápido, muito mais agressivo que qualquer outra cor, outro deck monocolor. Mas é muito difícil montar um monocolor no cubo, né? Cara, eu já vi gente montando um monocolor no mesão, cara. Foi bizarro. É difícil, mas não é impossível. Eu também já vi montando mono-red. Eu até ia comentar essa questão das cores, né? Entrando primeiro na questão da identidade, né? Que o coach falou aí, né? Que o Paulo também comentou. O vermelho ser mais forte. Eu acho que um pouco é pela identidade das cartas também, né? Porque assim, se você pegar um azul, dependendo da forma, se você fosse montar só com o que mais joga do azul, você ia ter muito cartas de anula, que são cartas que não são tão úteis, né? No formato limitado. E o vermelho já não. Ele tem dano, ele tem outros tipos de emoções e criaturas, né? Que são mais rápidos, que importam, né, mais com ataque. Então isso faz o vermelho ser uma cor normalmente muito utilizada, né, no limitado, que ele já tem essa pegada, né? Só ia dar um adendo do Eli, que tipo, eu acho que ele puxou exatamente o ponto certo. Tipo, o formato, o draft, ele normalmente é agressivo. E a cor mais agressiva é o vermelho. Então ele realmente tende um pouco mais pro vermelho, é um pouquinho mais por ele, os removals terem custo baixo, os bichos terem ímpeto, terem custo baixo. Eu acho que ele casa com o formato, não é que ele seja o melhor, mas ele tem a cara do formato, né? Então é isso aí, então toma cuidado aí na hora de montar, né, com as suas escolhas aí. Eu lembrei de um outro ponto que é interessante também na hora de montar, ainda em relação às cores, né? Além de você analisar a cor ela por si só, é interessante você ver a interação dela com as outras cores. Por exemplo, um azul e preto, geralmente ele tende a ser control, né? Então você, as cartas multicoloridas pretas, você costuma colocar elas com uma temática mais de controle. As vermelhas e brancas, elas conseguem jogar com mid-range, ou até às vezes control agro, mas a grande maioria das vezes o mid-range. Então as multicoloridas dessa cor, você vai direcionando para esse arquétipo. Sempre trabalhando com a sinergia das cores. Isso é interessante mesmo. Isso ajuda bastante na hora do pessoal construir, né? Também. Na hora que você está fazendo um draft ali, você dá um sentido para quem começa a pegar alguma cor. Pode ser que a pessoa de algum do seu lado que está passando Buster opte por aquela cor também e você acabe ficando sem. Mas se aquela cor, se aquelas cartas pelo menos passarem abertas, tem uma sinergia legal para poder pilotar ali, né? Com certeza. Eu ia falar do negócio das cores, né? A gente entende que a pessoa, né, tem que escolher o que aparece ou o que ela se sinta mais confortável, né? Mas realmente optar por não se limitar numa cor só, né? Porque eu acho que a versatilidade de você ter duas ou mais cores, a gente sabe que a base de mana, né, vai ser um pouco mais complexa de você tentar ajustar, mas em jogos que são mais lentos, né, normalmente, né? Ainda mais se for mesão, né? Não é um negócio que vai acabar em sei lá, 5 turnos. É um negócio que vai acabar se estendendo. Então você consegue extrair um potencial maior das cartas, né? Você consegue ter mais elas em campo ali e conseguir estender o jogo claro, além de aprender, conseguir ter mais chance, né? De fazer mais coisas que possam te trazer a vitória, né? Eu tenho pouca experiência com mesão, né? Mas o primeiro mesão que eu joguei, eu aprendi uma coisa muito importante. Porque eu joguei... Era um mesão de decks sem formatos, né? E eu tava com um deck de goblins. Super agressivo, né? E quando você tá com um deck muito agressivo no mesão, você vai ser o alvo, você vai ser o primeiro a sair da mesa. Porque todo mundo vai ficar com medo de morrer pra você. Então, essa foi uma lição que eu aprendi. Então fica a dica aí pra quem ainda não sabe disso na pele, né? Fica a dica aí. Com certeza. Uma outra coisa sobre regra e recomendação aí. É, a hora que estiver montando o cubo Pauper, não se prender nem ao Mol e nem ao IRL, né? Porque o cubo é seu, você consegue montar a gente se quiser. Você pode colocar as cartas que saíram em IRL ou só saíram no Mol. Ou misturar. É verdade. Isso é uma boa mistura que deixa bem legal sua pool, o pessoal que tá pilotando. Isso daí é bem interessante. Né? Você fez isso no seu cubo, Paulo? Com certeza. E você? Eu também. Demais poder misturar os dois, que tipo, no campo você poder gastar as duas cartas e fazer um efeito surpreendente pro pessoal que tá acostumado ou com o pau, ou com o mol, ou com o IRL, é uma diversão a mais, eu acho. Cara, é divertido você dar rinto touro em alguém, é bem legal também. É a oportunidade, né, que tem aí de usar essas cartinhas aí que muitas vezes podem estar paradas, né, porque o pessoal que joga há mais tempo aí já tinha essas cartas, porque antes aqui no Brasil a gente costumava jogar o Pauper IRL, né, então agora a gente tá seguindo o Mol aí, graças a Deus, e então acredito que muita gente tem essas cartinhas paradas aí e é uma oportunidade de usar. Agora uma coisa aí que o AJ falou... Você que monta o seu cubo, né? Então você monta do jeito que você quiser. Mas assim, pra quem vai montar, né? Tá ouvindo agora aqui o podcast, se interessou, quer montar e não tem muita experiência, nunca jogou, por onde começar? Né? Eu vi que vocês mandaram aqui a lista de vocês utilizando aí um site, né? Que chama Cube Tutor. O pessoal costuma cadastrar bastante cubo lá, né? Acho que é uma boa forma de começar por aí? Cara, eu acho que sim, viu? Se você vai começar do zero, você não tem base nenhuma, o Cube Tutor ele tem diversas listas, gente que montou cubo Pauper, cubo Modern, cubo Vintage, Legacy, enfim, diferentes tipos de cubos. E aí, dependendo daquilo que você quer montar, você já tem uma lista prévia para se basear. O meu, inclusive, eu peguei uma lista, eu não lembro em qual delas eu me baseei, e aí eu fui fazendo as minhas alterações, né? E assim, essa é a minha dica para quem tá querendo começar a montar o seu próprio cubo. Com certeza. O Cube Tutor, ele ajuda bastante, assim, porque ele, tipo, ele tem a parte da visualização das cartas, né? Então, tipo, eu tenho tal carta, eu não tenho tal carta. Eu acho que para começar é muito legal você pegar uma lista que você fala, gosto da maioria das cartas. Seja Pauper, seja Modern, seja o que você queira se divertir jogando o cubo. Mas você pega alguma lista lá e parte por ela, porque a partir dela você vai ver, ó, gosto muito dessa interação, dessas cartas, não gosto dessas. Por exemplo, eu peguei essa lista daquele meu amigo do primeiro cubo que a gente jogou, foi Van Chita. Mas ele tinha algumas cartas que alteram o draft. Ah, se você selecionar essa carta, você pode trocar no próximo draft e pegar duas e colocar ela naquele buster. Eu já não gosto dessa opção, eu acho que o draft ele separa um pouco, fica um pouquinho diferente do que eu gosto de jogar. Então eu tirei essas cartas, adicionei, por exemplo, uma víbora de 3 manas lá, 2/1 iniciativa. Ela também é um artefato, é um custo incolor. Então ela pode ir em qualquer lugar. Adicionei um Ash Barrens, que é aquele terreno que você pode ciclar por uma mana e procurar um terreno básico. Ele entra gerando uma mana incolor. E eu acho que isso ajuda mais você a montar o baralho do que você pegar essas cartas que alteram o draft, mas na hora do jogo mesmo não tem tanto efeito. Então, tipo, a partir daí você pega uma lista, corre atrás, né, com os amigos aí pra fechar, não é uma coisa muito difícil, mas depois dos primeiros jogos você já vai sentir o que você gosta, o que você prefere alterar, o que vale a pena, e nesse site aí você tem uma boa ferramenta pra fazer isso. Eu tô dando uma olhada aqui na lista de vocês, né, e uma coisa que eu acho bem interessante é que tem muita carta aqui, que não vê jogo em formato nenhum, é comum aqui e tal, e não vê, e assim, pra quem tem coleção, pra quem gosta de colecionar, né, você vai ter a oportunidade aí de tá jogando com umas cartinhas assim, que hoje não vem jogo aí, né, porque não são fortes, mas que no cubo vão ver jogo aí e inclusive pode até ganhar jogo aí, né. Cara, e lembrei de uma carta que, assim, eu coloco no cubo. Eu gosto muito dela, porque ela é azul, né? Eu gosto muito de jogar de azul. E eu acho ela bem forte, cara. O nome dela é Avernio Vitro Tremeluzente. Só assim, eu de curiosidade pra vocês. É uma criatura de... É uma azul, 3 manas genéricas, 2/3 voar. Toda vez que ela se torna alvo de uma mágica ou habilidade pela primeira vez naquele turno, você anula aquela mágica. Cara, isso não... Cara, é muito forte. Fantástico esse bicho, eu gosto dele também. É muito bom. Ele quebra muitos baralhos com um removal só, né? Tipo, o cara tem que dar 2 removals no turno, ou ele vai ter com um bicho maior que o seu, tipo, atrapalha bastante. É muito interessante. Bom, que nem o Ari tava falando, né? Cartas que não vêm em formato nenhum e que jogam um cubo são os artefatos que geram mana, né? Tem os de 2 manas, 3 manas, e ajuda bastante no cubo pra poder corrigir as curvas de mana, né? Sim. É engraçado que várias cartas que... Isso acho que qualquer draft em geral. São cartas que no construído, sim, são bem ruins, mas no draft elas são muito fortes. A boleadora dos leoninos, por exemplo, é uma carta horrível. Mas no cubo ela é incrivelmente forte. A boleadora, ela é um artefato, na verdade é um equipamento. Se não me engano, é uma mana genérica para descer, uma genérica para equipar. Isso. E a criatura ganha. Vire, solte boleadora dos leoninos. Vira a criatura alvo. Então é. Basicamente, a criatura ganha, vira a criatura alvo. Então é assim, parece uma habilidade bem simples, mas no. Assim, no cubo, no draft, ela faz bastante diferença. No último que eu joguei, né? No último cubo, foi um X1. E o baralho do oponente, ele tinha aquele Frostburn Weird, que é uma criatura híbrida, né? Ela é azul e vermelha. Então você pode pagar 2 manas ali, azul ou vermelha, né? 2 manas híbridas. E você paga... Ela é 1/4, criatura. E você paga uma vermelha ou uma azul, né? E ela ganha mais 1/-1 até o final do turno. Essa criatura é muito forte, cara, também. Ela tão forte que no meu monoblue, que eu gosto de jogar com fadas, eu jogo com 2 dela. Que ela é boa no início do jogo até o fim. Sim. Ela bate pra cima do golem no mirror, que é o golem espiralado, que é o 2/4 voar com afinidade por ilhas. Ela bate por cima de qualquer bicho e consegue trocar até com as criaturas do Affinity, que geralmente são aquelas 4/4. Então eu, na minha lista, o meu monoblue tem 2 desse bicho, com certeza. Ele é forte mesmo. É, mas não é todo mundo que usa, né, ela no pauper, assim. Então, eu mesmo tinha visto a carta, não achava nada demais. E, assim, comecei a enxergar a carta com os outros olhos por causa do cubo, entendeu? Então, é uma coisa bacana aí que o cubo proporciona também. Com certeza. Sim. Tem muita carta de deck pauper, assim. Deck pauper não tá de formato, né? Cartas, assim, de decks não competitivos, que você pode encaixar muito bem no cubo e elas vão jogar, assim, muito melhor do que se fossem jogar no construído. Inclusive, né, pra quem não montou o pauper ainda, o cubo pauper, né, e não tem carta, eu falo assim, pô, mas são 700 cartas, vai ficar muito caro pra montar. Você consegue montar com cartas que não sejam staples também e vai ficar divertido da mesma forma também. Aí, conforme o tempo for passando aí, você vai adicionando essas cartas aí. Mas existem cartas aqui muito baratas, que não jogam nada, né? E que vai ficar legal no seu cubo aí. Concordam? Com certeza. Porque, tipo, é muito diferente você jogar um regular de pauper. Tipo, os primeiros turnos são muito interessantes, muito... Assim, alteram bastante o jogo, dependendo como é que vai pro fim. Agora, o cubo, o draft, o selado, tendem a ser jogos mais longos. Então, aquelas mágicas com os efeitos melhores... umas cartas melhores, cartas que geram uma boa vantagem, que são muito interessantes, e essas que não vêm em jogo por causa da velocidade do formato, provavelmente, acabam sendo fantásticas. Acho que Blightning também é uma carta que o pessoal não conseguiu encaixar nenhum deck competitivo ainda, né, do Pauper. Também fica legal no cubo, né? É uma máquina no cubo. Ela é muito forte. Com certeza, o cara segura as bombas pro final do jogo lá e você manda pro espaço. Beleza, então é isso, galera. Pra quem tem vontade de montar, procura aí um deck aí, um cubo aí que cabe no seu orçamento, né? ou procura saber mais um pouco aí sobre cubo, procura ver quem tem aí pra jogar, acho que vale a pena. E outra coisa que a gente queria falar aqui, né, que a gente combinou de falar antes de começar o podcast, é sobre a habilidade de draftar, né? É, a gente vai adquirindo mais habilidade, né, pra draftar, e a gente pode usar essa habilidade que a gente adquire ali, jogando o cubo, a gente pode usar em formatos selados, né? Então a gente vai usar essa última parte aqui do podcast, né, pra gente dar algumas dicas aí de draft. Existem vários artigos aí na internet, né, falando sobre assunto, os pro players vivem fazendo aí artigos sobre isso, postando alguma coisa aí no Twitter e tal, né, dando algumas dicas, e a gente vai dar algumas aqui também, beleza? Eu sou a pessoa mais, assim, indicada pra falar, porque eu realmente jogo só por diversão, não tenho tanta experiência draftando. Mas das primeiras vezes que eu joguei, eu cheguei a dar uma pesquisada antes pra não fazer tanta cagada, né? E assim, um dos artigos que eu encontrei, inclusive ali, se quiser disponibilizar depois na descrição lá, é um artigo de um cara chamado Greg Costa, uma página chamada Essential Magic. Que ele fala daquela metodologia bread. Bread é pão em inglês, mas não tem nada a ver com pão, metodologia. Metodologia, basicamente, ela fala para você seguir... Tem 5 pontos que você tem que levar em consideração, né, na hora de você fazer as suas escolhas nos boosters. E a ordem delas é o B, R, E, A e o D. Onde o B ele representa as bombas, né? São qualquer coisa que pode ter um efeito gigantesco na mesa. Por exemplo, não no caso do cubo pauper, mas um planeswalker, por exemplo, teria um impacto muito grande. O R vem para remoções, removals, que é qualquer tipo de remoção de que pode tirar a criatura, seja ela uma Doomblade, um bounce, sabe, uma remoção, um bounce, ou uma remoção global também. Aí E vem de efficient spells, ou mágicas eficientes, ou evasão. Então, algumas criaturas que têm alguma habilidade que consigam causar dano ao oponente, né? Voar, imbloqueável, atropelar, ou coisas que aumentam o poder da sua criatura para causar mais dano. O A vem de agro, que é basicamente criaturas agressivas, né? Criaturas de custo baixo e, sim, poder relativamente alto. Então, sei lá, uma mana 2/2, duas manas 2/3, algo do tipo. O Corsair Fisher, acho que ele entraria muito bem no Sim. E e no A, né? Por ser agressivo e pela evasão. Sim. E o último ponto que ele comenta é o D, que seria o resto. D de Dregs. Em outros artigos eles chamam de Dudes, não, realmente não sei como é pronuncia, que geralmente são cartas, o famoso crap, né? O famoso lixão. Dos boosters, ou as cartas realmente que não encaixariam nas suas cores no deck que você está montando no cubo, ou as cartas que você quer atrapalhar as cores dos outros, né? Por exemplo, você não está no branco, mas você não quer enfrentar um Battle Spirit na frente, então você já, opa, separa aqui, nada de alguém pilotando Battle Spirit contra eu aqui. Exatamente, vou pegar para prejudicar meu adversário. Isso acho que, assim, eu não sei em que pique eu poderia te dizer que é a melhor coisa a se fazer, mas acho que o primordial no começo é, assim, você identificar no Buster as suas melhores opções. Eu diria que os primeiros, sei lá, 3-4 picks, né, que é a separação de cartas que você pode fazer, são os que começam a definir a cor que você vai jogar. Mas não certo. É uma via de regra, porque, tipo, você começa pegando uma carta vermelha boa, vou citar um exemplo aqui, o Raio Voltaico, que é muito boa, você poder dividir um de dano, são 3 de dano divididos, é um feitiço, né? Uma vermelha mais 2. Mas, por exemplo, alguém antes de você começa a pegar as cartas vermelhas boas e você realmente fica sem, então você separou uma, mas não vem mais, mas isso não é nenhum motivo para você ficar desesperado. Ah, meu draft vai ficar ruim, meu baralho vai ficar ruim, não vou ganhar de ninguém. Não, é super tranquilo, é super normal. você tem uma cor cortada assim que você está pilotando. Interessante você sempre abrir o seu Buster, identificar as cartas mais interessantes ali, as que fazem mais sentido você pôr na sua lista, ou se você está começando, por exemplo, eu pretendo aqui, estou vendo que tem duas cartas boas, por exemplo, o Phyrexian Rager, que ele entra e já dá um draw, já é um pouquinho de vantagem para mim. A outra carta é tipo Night's Whisper, que é aquele feitiço de uma preta e mais uma, você perde 2 de vida e dá 2 draws. Então você já tem uma mecânica ali de draw, de vantagem. No preto você já vai partir para removal, então você já começa a plantar um plano para você seguir em frente na cabeça. Uma coisa que o Ari já falou, ele falou, é muito interessante você não se manter numa cor, que assim, o formato ele é agressivo, ele tende a ser rápido, mas é um draft, então o jogo vai lá para frente, o jogo vai se estender, você vai castar suas cartas de custo 5, 6, isso acontece e é normal. Então você ter duas cores, você poder separar assim, dois planos diferentes, né, que é o Color Pick, também a gente já citou aqui, deixa o seu baralho muito interessante. Então, assim, quando você está montando um draft, pô, eu preciso de um pouquinho de sinergia, é sempre bom, assim, sempre gera alguma vantagem. Você sempre vai enfrentar seus oponentes, geralmente vão ter criaturas com voar, ou você vai precisar, assim, se tiver no verde, alguma criatura com reach, né, que é o alcance para poder se defender desses bichos, ou alguns removals, porque essas criaturas com evasão podem definir o jogo. Tanto ou você separando elas, que é muito melhor você ter uma criatura com evasão 2-2, 1-2-2 voar, do que um 4-4 sem habilidade, que o Coelho estava citando um tempo atrás ali. Então eu acho que assim, você está separando cartas, mas você está construindo um baralho, então você não pode pegar, é como se estivesse construindo uma casa, você não pode pegar qualquer tijolo e ir colocando lá, independente do tamanho e da cor, e achar que a casa vai ficar bonita. Acho que não é bem por aí. Você tem um plano a seguir, tipo, a hora que você acabar o primeiro Buster, você pode olhar as 15 lá e falar, eu peguei pouco bicho, eu não vou conseguir ganhar um draft com 8 bichos, por exemplo. Se o oponente tiver 3 a 4 removals, eu já tô num plano muito ruim. Então, tipo, o próximo plano é nem que eu mude de cor, que eu substitua uma cor, é colocar mais cartas, mais criaturas, ou removal, ou se você estiver precisando. Acho que é um bom plano pra você começar por aí. Então, isso aí, inclusive, isso que você falou é um peso parecido, e eu acabo não usando essa estratégia do Brad, até porque eles falam que esse Brad ele é mais interessante, essa é a estratégia mais interessante para você usar em selados de não sendo cubo, né? Exatamente. Sim. Porque as bombas elas vão ter um efeito muito maior do que no cubo, onde em teoria você não tem as bombas. Então isso é a estratégia que assim, eu comecei a usar, inclusive foi um conselho do Valente, né? Que ele manja bastante de draft, gosta bastante de cubo. No primeiro booster, você não se prende a cores. Você pega todas as remoções possíveis que você puder. Não importa a cor. E aí, a partir do segundo booster, você já começa a direcionar para quais cores você quer montar o deck. Isso é bem verdade. A remoção faz muita diferença na hora do jogo, quando você está no cubo. Acho que... Pode falar, Eli. Não, eu queria usar só falando de remoção, usar o meu exemplo, né, do último pré-release que eu joguei, mesmo sendo, né, um limitado um pouco diferente, né, que você tem uma pool e dali você monta, a situação é parecida. Por quê? Eu fui, peguei, abri os boosters, tudo, e eu vi que um grande problema de qualquer cor que eu tentasse montar, qualquer combinação, era a falta de remoção. E aí, qual foi a alternativa que eu procurei? Acho que inconscientemente eu utilizei essa relação do Brad aí que o Koji, né, citou, que foi o quê? Eu não tinha remoções ou em quantidade ou em qualidade que pudesse, né, resolver alguma partida. Então eu parti para uma outra estratégia. Eu fiz um GW agro e eu coloquei enchi de bicho. Em qual sentido? Que eu pudesse usar eles como remoção, então no bloco eu removeria, então por exemplo, eu coloquei os bichos 3/1, por exemplo, que normalmente ele vai fazer uma troca, então eu vou estar removendo, eu vou estar perdendo uma carta, mas na remoção eu também estou perdendo uma carta, né? Então o que que eu fiz? Eu acabei fazendo as remoções apenas em combate, porque já que eu não tinha nenhuma remoção eficiente, foi uma forma que eu acabei encontrando. E nisso, eu fui gerando tempo para começar a vir as minhas bombas. Então, às vezes, são situações que você precisa saber como agir, né? Porque, por exemplo, o coach comentou, procurar pegar as remoções o quanto antes. Mas, eventualmente, na montagem ali do cubo, não saíram muitas remoções, né? Então, o que acontece? Você vai ver nos piques, você vai ter que ir observando. Às vezes tinha uma ou duas remoções e o pessoal já pegou naquele booster, né? Então você tem que pensar de uma outra forma. Bom, não tem remoção. Ah, mas eu tenho aqui um bichinho com Death Touch, por exemplo. 1/1, Death Touch. Bom, é uma forma de eu remover alguma coisa, né? Ah, eu tenho um bicho aqui que ele tem, igual que eu falei, um bicho 3/1, 4/1, 4/2, que às vezes parece que não é muito bom, mas ele vai conseguir remover um bicho mais forte por um custo de mana menor, né? Então, assim, são estratégias que às vezes você vai precisar ter de acordo com a realidade, né? Com o momento ali, né? Então você precisa tentar, é claro que é só experiência e tal, mas são reflexões que a gente precisa ter para poder sair dessas situações mais difíceis, né? Falta de opção ou opção apenas de uma cor, por exemplo, sei lá, né? Com certeza. Eu acho que o draft e o selado te dão essa visão, né? Porque quando você joga o regular, você sabe se o seu baralho tem pouco removal, muito removal, zero removal. Então você sabe mais ou menos como se portar em algumas partidas. Agora você pega e abre um draft, abre um selado e fala, pô, eu tô com carência de removals ou carência de bicho com evasão. Tem que fazer o melhor que você puder ali. Por exemplo, teve um campeonato de time selado aqui em Jundiaí há alguns anos, porque o pessoal tá se preparando. Não sei se vocês lembram de um GP que teve em São Paulo de time selado também. Não sei se vocês participaram. Gigante de cabeças, não era? Não, de três. De três jogadores, isso. Ah, não lembro. Confundi então. É. Que a gente tava se preparando e tal, aí, tipo, eu sempre virava o meu time, a gente abria, acho que era 6 busters de uma edição, 6 de outra, e o time inteiro montava com os dois busters. Eu virava pros meus dois amigos e falava, ó, abram e montam o que vocês conseguirem, que vocês têm quase certeza que vão jogar bem e conseguir as vitórias, eu vou me virar com o resto. Tipo, uma coisa que eu gostei muito nesse tipo de formato é exatamente isso, é você se virar com o que você tem. O draft é um pouquinho melhor, o que você escolhe, mas ainda assim tem essa opção que o Eli falou também, que você pode passar na sua mão zero removals, mas você não precisa só de removals para ganhar, você pode ver removals de outra maneira. Aí voltando nesse assunto que eu falei que a gente estava montando lá de time, eu, por exemplo, um dos campeonatos montei um RG Combat Trick, ele tinha zero removals, eu não tinha um fucking removal no baralho lá. Mas assim, eu tinha vários negócios que dava iniciativa instantânea pro bicho, que dava aumento de poder e resistência pro bicho. Então eu fazia vários bichinhos rápidos, e a hora que o cara fazia um bicho grande, eu batia com tudo pra cima do bicho do cara e os outros bichos batendo junto. O cara bloqueava um, eu dava um combat trick, matava o bicho do cara, que já tava... Meu baralho era bem, bem rápido. Então o cara sempre tava numa desvantagem, não sabia se bloqueava ou não. Então, tipo, você sempre tem que, na verdade, identificar o que você tem mais pra você poder fazer seu baralho melhor. Que no meu caso, nessa vez, era combat trick, porque eu não tinha removal. Mas o baralho funciona e deu tudo certo. Ah, sim. O que eu comentei, sim, são estratégias, mas obviamente sim. Não vai conseguir aplicar em 100% dos casos, né? Sim. É mais, assim, pelo menos um direcionamento pra quem não conhece, sabe? Eu, por exemplo, quando eu não conhecia nada, falaram isso pra mim, puta, achei sensacional e me ajudou bastante. Não, é bem importante, né? Uma coisa é você estar ali sabendo o que você está fazendo, né? Mesmo que você não saiba 100% o que você está fazendo, outra coisa é você estar ali escolhendo carta. Ah, achei essa aqui bonitinha, a arte dessa aqui é interessante, né? Então, realmente, eu acho que é importante, sim, para quem não tem experiência, ter um guia inicial aí. Então, eu vou colocar, assim, o link, né? Do cubo de vocês aí, a lista de cubo de cada um. Vou colocar a lista desses artigos aqui, né? Tem, eles estão em inglês, né? Mas o pessoal aí consegue dar uma traduzida aí no Google Translator. E quem sabe aí mais pra frente a gente acaba fazendo um artigo lá no Pauper View também, né? Sobre cubo, né? Com essas dicas aí. Acho que fica uma boa ideia até aí pra gente. É uma ideia interessante. Um futuro próximo aí a gente jogar um cubo e fazer um tipo um seguido do cubo de alguém. Ó, tem essas cartas, eu piquei essa. E explicar um porquê. Fica interessante dar um plano aí, uma ideia pro pessoal seguir também. É, se conseguisse fazer um reporte de um cubo, né? Nem que fosse mais simples, apresentar as listas, né? Identificar dentro dessa relação que o Coach comentou, né? Ah, eu escolhi isso aqui por causa disso. Ah, esse aqui esse aqui era minha bomba porque era um bicho, né? Poder resistência forte, fazia isso, trocava bem e tal, sei lá. Seria legal, né? É um negócio. Eu também tava pensando nisso que a gente tava falando. Eu fui pensando, era um negócio legal. Claro, você fazer um gameplay de cubo é um negócio meio inviável, né? Até porque ia ficar meio sem graça, tá vendo só um lado, né, da situação. É, sim. Uma pessoa, no caso. Mas eu acho que, né, se fosse feito um, né, as oito listas, por que foi feito e tal, né, seria um negócio bacana de conseguir mostrar. Não é justo. Beleza, então eu vou colocar então esses links aí, né, dos artigos que a gente citou. Acho que é importante mesmo pra galera aí. E eu acho que a gente conseguiu abordar o que a gente tava pretendendo aí, a gente falou todos os tópicos aí. Caso o ouvinte aí tenha alguma dúvida, é só deixar um comentário aí pra gente no blog ou no próprio Facebook aí. E eu também vou pedir aqui pro pessoal deixar o contato deles aí depois, né, ou e-mail ou Twitter, alguma coisa assim. Pra galera que quiser entrar em contato aí, pedir dicas do Cuba e da galera, a gente tem um contato com esse pessoal, beleza? Queria agradecer muito mesmo vocês aí por toparem participar do podcast, eu acho que ficou bacana pra caramba, o assunto foi bem descontraído, a gente gravou aqui um tempão de podcast, né? Fluiu naturalmente, eu achei que foi bem bacana mesmo, então obrigado aí, Paulo, por ter aceitado o convite, obrigado, Koji. E aproveita aí para vocês deixarem um recado aí pra galera. Ah, eu que agradeço o convite aí de vocês. Eu já tinha ouvido antes o podcast de vocês aí. Vocês são bem ativos no formato. É muito legal assim encontrar pessoas com o mesmo objetivo. Eu acho que quanto mais gente, vamos dizer assim, do bem no formato, mais gente querendo adicionar informação, conteúdo. Ajuda todo mundo, ajuda vocês, ajuda o pessoal de Jundiaí, ajuda o pessoal de São Paulo, ajuda o pessoal que joga pauper no Brasil inteiro. Acho que só tende a crescer e é graças a todo mundo que guarda esse tempo para fazer algo do tipo que nem vocês, assim, de incentivar o formato, de ajudar, de disponibilizar. Acho que é sucesso e vocês estão de parabéns também. Agradeço bastante o convite também, foi bem legal. A gente espero ter ajudado aí com vocês, ajudar o canal também, ajudar um pouquinho a comunidade do Pauper. E, cara, quando eu precisar de ajuda aí, não sei se eu vou ser muito útil, mas pode contar comigo. Ah, com certeza, vocês dois aí serão convidados aí para mais podcast. Pode ficar esperando aí que a gente vai chamar assim. A Jota tá quase dormindo aí. Fala aí, Jota. Ah, eu só tenho que agradecer toda vez, né, mano? Toda vez a gente tá tendo pessoal aí pra poder colaborar com o nosso conteúdo aí, que já dá trabalho pra caramba, e ver gente disponível até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã conversando com a gente aí, pois é muito da hora, cara. Pra mostrar como é que a comunidade de Pauper é diferente, né, cara? O pessoal é sempre unido, sempre querendo um ajudar o outro, e isso é muito da hora, velho. Eu quero agradecer os dois aí. Valeu mesmo, brigadão, boa noite. Eli, como sempre, com a palavra final. Bom, então, agradecer a presença virtual de vocês aí, né? Passando o conhecimento que vocês têm, né? Trocando experiências, eu acho que mais do que dar dicas, é a gente trocar essa experiência, né? Porque às vezes a visão de um complementa do outro, ou nem sempre, né? Elas podem ser um pouco divergentes, mas aí a gente consegue passar mais informações, né? Passar essa experiência e ensinar. Não ensinar de que a gente saiba mais, né? Mas a gente sempre pode aprender um pouquinho mais com as outras pessoas, né? Às vezes com erros ou com acertos dos outros ou os nossos próprios, né? Então a gente consegue debater isso aí e conseguir né? Passar alguma coisa para quem tá ouvindo, né? E no caso do cubo, que é um negócio mais for fun, né? Um negócio mais divertido do que realmente, né? Mais competitivo. A gente quer colocar isso também, né? A gente quer que as pessoas, como a gente sempre fala, né? Ou eu pelo menos sempre falo, acima de tudo, o Magic é um hobby, né? Então a pessoa tem que se divertir, ela tem que estar gostando do que está fazendo, né? Então é bom você quebrar um pouquinho esse negócio de metagame, sabe, de acompanhar a lista e tal, pegar um final de semana, juntar a galera, fazer um churrasco, fazer comer alguma coisa e brincar e poder jogar um negócio mais descontraído, né? Acho que é muito útil e cria esse laço, né? Esse laço que a gente teve, né? Agora a gente conheceu o pessoal de Jundiaí e vai encontrar outras oportunidades, o pessoal de outros lugares. A gente conheceu o Jacó também, que participou com a gente do último podcast. Então assim, eu acho que essa relação é muito interessante. Eu acho que, como a Jota falou, né, a comunidade do Pauper, realmente, eu sinto que ela é diferenciada, né? É notório que a gente tem essa unidade, né? A gente procura, claro, nem todo mundo precisa pensar a mesma coisa, né? Mas em prol do mesmo objetivo a gente consegue ignorar alguns problemas e conseguir pensar de uma forma em conjunto aí. Então eu agradeço a presença de vocês aí, espero que vocês voltem, vocês vão voltar, né? E é isso aí, e vamos para a próxima. Abraço. É isso daí, se rolar esse churrasco que você falou aí, me chama, hein? Now, here comes the music. Do I look bothered? Oh, you are awful, but I like you. Everybody's voting for the friendly voice of radio, the people's choice. Music, weather, sports, and news, it's radio. The people choose. Everybody's swinging to the swinging voice of radio, the people's choice. Big fry, small fry, dawn to dawn, it's radio that turns them on. Swinging, singing, a million sounds you want to hear. It's a landslide every year. Everybody's dialing in the smiling voice of radio, the people's choice. East Coast, West Coast, in between, it's radio that makes the scene.